Atenção técnica, retrospectiva 1980, meses outubro, novembro e dezembro. Retrospectiva 1980, produção do Departamento de Rádio e Jornalismo da Rádio Manhuaçu, apresentação José Maria de Moraes, Vantuil Ferreira. Mês de outubro, dia 1º, verba de 4 bilhões de dólares era aprovada pelo Senado norte-americano para a produção e armazenamento da bomba de nêutron. No Irã, Ayatollah Khomeini endurecia a guerra com o Iraque. Líder islâmico anunciara que a guerra era um bom negócio. Oficialmente começava no país, no exercício de 80, o pagamento do abono PIS/PASEP. 2 de outubro, a Itália tinha novo primeiro-ministro. Aceitara o cargo o presidente do PDC, Arnaldo Forlani. Acompanhado do governador de Minas Gerais, Francelino Pereira, e vários deputados, presidente Figueiredo chegava à cidade de Minas Novas, que completava 250 anos. Era inaugurado o voo noturno de aviões, oferecendo passagens mais baratas. Em Assunção, Paraguai, presidente Alfredo Stroessner rompia relações com o regime sandinista da Nicarágua. Motivos foram suspeitas de serem responsáveis pelo assassinato de Anastácio Somoza. Rádio Manhuaçu, retrospectiva 1980. Em Bagdá, capital do Iraque, continuava parcialmente em chamas o centro atômico atacado por aviões de guerra iranianos. Dia 3 de outubro, devido à guerra Irã-Iraque, a Petrobras fechava contratos para compra de petróleo em 117 mil barris diários com os governos da Indonésia, Gabão, Arábia Saudita, Equador e Venezuela. Chegava a Manhuaçu portaria do Dentel concedendo oficialmente canal de emissora FM para Manhuaçu. Documento recebeu o número 389 e frequência aprovada em 88.3 MHz. 5 de outubro, eleições na Alemanha Ocidental. Eleitores proclamaram eleito para mais um mandato o chanceler Helmut Schmidt. Ainda 5 de outubro, estádio JK em Manhuaçu ficara repleto de torcedores. Era a grande decisão do campeonato regional entre Matipó e Santa Margarida. Ambas as equipes jogaram talvez a melhor partida dos últimos 5 anos no gramado do JK. Jogo ficara de 4 a 3 para Matipó, sagrando-se campeão e vice-campeão o margaridense, o gigante da colina. Renda beirou 200 mil cruzeiros. Vítima de suicídio, morria em Atibaia, interior paulista, o criminoso de guerra Gustav Franz Wagner. Na Argentina, general Roberto Viola era escolhido sucessor do presidente Jorge Rafael Videla. Em Washington, presidente Jimmy Carter admirava o poderio do Irã na guerra contra o Iraque. Em Manhuaçu, pasto do Antônio Viana pegava fogo. Polícia Florestal lá comparecera. O fogo só foi debelado à tarde devido à chuva que chegara na hora precisa. Militares iranianos exilados na Europa desconfiavam da anistia do Ayatollah Khomeini, alegando que jamais voltariam ao país no atual regime. Governo brasileiro anunciava oficialmente a mistura de óleos vegetais ao diesel. A Jordânia, através de seu chefe de Estado, o rei Hussein, começava a apoiar o Iraque na guerra com o Irã, mandando alimentos a Bagdá. 7 de outubro, ônibus da aviação imperial da linha Belo Horizonte-Montes Claros rolava num abismo perto de BH. Morreram 6 passageiros e mais 20 ficaram feridos. 8 de outubro, o presidente Figueiredo chegava ao Chile em visita oficial. 9 de outubro, na guerra Iraque-Irã, o Iraque utilizava pela primeira vez no 18º dia de conflito foguetes mísseis. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 9 de outubro. Era morto em El Salvador o padre Manuel Antônio Regas, de 35 anos. Momentos antes, bomba danificara a porta da igreja em São José da Montanha, anexa ao seminário diocesano. O presidente sírio, Hafez Assad, chegava a Moscou em visita oficial. Em Washington, secretário da Defesa americana, Harold Brown, dizia que forças armadas norte-americanas estavam preparadas para ir à guerra no Golfo Pérsico, se fosse necessário. 10 de outubro, violentos terremotos destruíram a cidade de El Asman e outras na Argélia, causando milhares de mortos. 11 de outubro, presidente Figueiredo encerrava sua visita ao Chile, onde assinou vários acordos bilaterais com o presidente Augusto Pinochet. A Venezuela anunciava aumento de suas vendas de petróleo ao Brasil. Valentes soldados turcos resgatavam 100 passageiros de um avião sequestrado em Istambul, ferindo 5 terroristas. Aparelho fora cortado a maçaricos. 16 de outubro, Rádio Manhuaçu recebia o seu transmissor para a futura emissora FM. Aparelho da marca Telavo fora colocado em exposição na Livraria Expansão Cultural. Morria no Rio aos 74 anos de idade o compositor Leonel de Azevedo, autor das músicas Lábios que Beijei e Cabocla. 18 de outubro, morria no Rio o ex-senador e acadêmico Etelvino Lins. Era famoso pela sua lei que condena no país a discriminação racial. 20 de outubro, bomba explodia em Manila, capital das Filipinas. Atentado visava o presidente Ferdinand Marcos. Várias pessoas ficaram feridas, entre as quais 4 do Brasil. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. Devido à poluição do rio Paraibuna, 12 mil pessoas ficaram sem água potável em Comendador Gasparian, perto de Três Rios. Milhares de peixes e animais morreram em consequência do envenenamento. Renunciava ao cargo na União Soviética por motivos de saúde o primeiro-ministro Alexei Kosygin. 24 de outubro, a União Soviética já tinha novo primeiro-ministro, tomava posse Nikolai Tikhonov. Morria em Belo Horizonte o poeta residente no distrito de Reduto Manhuaçu, Gracindo da Mota. Era famoso em nossa região pelos seus livrinhos de histórias e até mesmo casos verídicos. Em Ortuega, na Espanha, explosão num colégio provocada por um botijão de gás matava 49 crianças e 2 adultos. 25 de outubro, tomava posse em Manhuaçu como novo comandante do 11º Batalhão, o tenente-coronel Antônio Fernando de Alcântara. Substituíra Fábio do Patrocínio, que fora para Belo Horizonte. 26 de outubro, aos 74 anos de idade, morria no Rio de Janeiro, onde residia desde que aqui asilou-se o ex-primeiro-ministro de Portugal, Marcelo Caetano. 29 de outubro, era demitido pelo presidente Figueiredo, Marcelo Miranda, governador de Mato Grosso do Sul. Retrospectiva 1980. Dia 30 de outubro, Supremo Tribunal Federal em Brasília mantinha o decreto presidencial. Fora expulso do país o padre Vito Miracapilo. Dia 31 de outubro, embarcava para a Itália, seu país de origem. Retrospectiva 1980. É o que ouvem pela Rádio Manhuaçu. Apresentação: José Maria de Moraes. Vantuil Ferreira. Mês de novembro, dia 1º, Petrobras começava a adquirir tanques para armazenagem de álcool hidratado junto às refinarias. Entravam em vigor no país os novos índices salariais para o salário mínimo. O percentual fora de 110% pelos cálculos do IBGE para o INPC. Em Minas passava para 5.788 cruzeiros e 80 centavos. 136 toneladas de suco de laranja seguiam para o Canadá. Pela primeira vez, mercadoria fora exportada pelo Porto de Salvador, na Bahia. Dia 3 de novembro, Arábia Saudita anunciava a reexportação de petróleo. Brasil estava incluído entre os países beneficiados. 4 de novembro, morria no Rio de Janeiro, José Pereira da Silva, o mestre André, diretor da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Ainda 4 de novembro, realizavam-se eleições presidenciais norte-americanas. 5 de novembro, por grande maioria de votos sobre seu adversário, vencia as eleições nos Estados Unidos o candidato Ronald Reagan. 5 de novembro, Manhuaçu comemorava 103 anos. Durante as festividades, recebeu inúmeros visitantes e prefeito Camilo Nassif, além de outras altas autoridades, inaugurava várias obras, tais como a Água do Manhuaçuzinho, entre outras. Dia 5 de novembro, vencia o 6º Festival da Canção Popular de Manhuaçu, a música Vale Verde. Em segundo lugar, ficara a melodia Índio Grava Tudo. 6 de novembro, no sítio do lavrador Miguel Lobo Dourado, em Montalvânia, Minas Gerais, eram apreendidas pelo delegado de Janaúba, Vicente Lemos de Oliveira, 120 bananas de dinamite, Senador José Sarney, presidente nacional do PDS, ocupava a cadeira na Academia Brasileira de Letras, na vaga deixada por José Américo de Almeida. 7 de novembro, tomava posse como governador de Mato Grosso do Sul o senador Pedro Pedrosian, na vaga de Marcelo Miranda, que fora demitido. 7 de novembro, aos 50 anos, morria no México Steve McLean, famoso artista de cinema norte-americano. 10 de novembro, a Petrobras descobria no poço de Jaraqui, no Alto Amazonas, grande jazida de gás natural. Fora demitido em Brasília o subsecretário da imprensa do Palácio do Planalto, Alexandre Garcia. Estava envolvido numa entrevista concedida à revista Ele e Ela, onde apareceu sem camisa. 12 de novembro, o presidente Figueiredo visitava a Serra Pelada, no Pará, e vários estados do Nordeste. Em Serra Pelada, o presidente ficara emocionado pelo intenso foguetório em sua recepção, fato jamais visto antes. Era sequestrado por 3 argentinos, avião uruguaio, fazia linha Colônia no Uruguai, Buenos Aires. Vários presos, após cavação de um buraco no recinto da cela, fugiam da cadeia pública de Manhuaçu. 15 de novembro, o Papa João Paulo II chegava à Alemanha Ocidental para visita oficial de 5 dias. Em Curitiba, era preso o italiano Silvano Donetti, acusado de grande desvio de dinheiro numa transação de petróleo do seu país. 16 de novembro, sucessivas explosões fizeram ir para os ares o maior depósito de munições de Bangkok. 37 pessoas morreram, mais de 400 ficaram feridas e dezenas de automóveis foram destruídos. Chegava ao porto de Santos, procedente do Oriente Médio, potente sonda para prospecção de petróleo para operar até 6 mil metros de profundidade. Equipamento fora levado para o Pontal do Paranapanema, em Cuiabá Grande. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 17 de novembro. Desastre de ônibus na Rio Bahia, perto de Inhapim, envolvendo 2 ônibus e uma carreta. Na ocasião, morreram 5 passageiros e vários outros foram internados na Casa de Saúde Divino Espírito Santo, em Caratinga. 18 de novembro, matemático Oswald de Souza chegava a Belo Horizonte, em agência da Caixa Econômica Federal, proferir a palestra sobre a implantação da Loto em Minas Gerais. 19 de novembro, Casa Lotérica de Manhuaçu, esquina dos Milhões, vendia o terceiro prêmio da Loteria Federal. Bilhete 23.726, toda a quadra, no valor de 1.200.000 cruzeiros. 20 de novembro, presidente eleito dos Estados Unidos, Ronald Reagan, visitava o seu futuro antecessor, Jimmy Carter, na Casa Branca. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 20 de novembro, a terra tremia no Ceará e em várias regiões do Nordeste, colocando populações em pânico. Fato acontecera pouco depois da meia-noite. Várias casas tiveram móveis arredados do lugar e rachaduras nas paredes, além de vidraças de prédios quebradas. O sismo fora, na ocasião, de bastante gravidade, chegando a marcar 5.8. 21 de novembro, o governo do Iraque anunciava a reexportação de petróleo, desta feita pelo Mediterrâneo. O Brasil estava incluído entre as nações amigas para receber o óleo. 23 de novembro, violentos terremotos sacudiam região sul da Itália. Os tremores foram dos maiores nos últimos 50 anos. Foram atingidas várias cidades e províncias. Milhares de mortos. 26 de novembro, ministro do Exército Walter Pires era operado de uma veia no coração em Ohio, Estados Unidos. Ainda 26 de novembro, em Brasília, era demitido o ministro da Educação, Eduardo Portela. Superior Tribunal Militar negava por unanimidade pedido de habeas corpus para Ronald Waters, suspeito dos atentados à bomba contra a sede da OAB e Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 27 de novembro, em Brasília, tomava posse como ministro da Educação e Cultura o general Rubem Ludwig. 28 de novembro, era divulgado em Brasília teor da carta enviada pelo presidente do Iraque. Na missiva, Saddam Hussein convidara presidente Figueiredo a visitar oficialmente seu país. Retrospectiva 1980. Apresentação Vantuil Ferreira, José Maria de Moraes. Mês de dezembro, dia 1º. Mesa do Senado encaminhava ao presidente Figueiredo para promulgação, por decurso de prazo, texto do projeto que modificou a lei salarial. Governo do Uruguai perdia as eleições no plebiscito realizado no país. A população disse não à continuação do regime. Embarcavam para o Brasil, procedentes da Coreia do Sul, 38 canhões de 155 milímetros comprados pelo exército brasileiro daquele país. Aos 72 anos de idade, morria no Rio de Janeiro Angenor de Oliveira, o Cartola, grande compositor. Depois de ser julgado no Rio de Janeiro, acusado de participar do assassinato da jovem Cláudia Lessing Rodrigues, era libertado o cabeleireiro Georges Kur. 4 de dezembro, a gasolina subia novamente, passando para 51 cruzeiros o litro. Aumento fora o último do ano. A essa prospecção descobria indícios de petróleo no litoral sul da Bahia, a 50 quilômetros de Ilhéus. O café subia de preço a nível de consumidor, passando de 175 para 183 cruzeiros e 60 centavos o quilo. O Papa João Paulo II divulgava no Vaticano sua encíclica, condenando o materialismo no mundo atual. Documento do Sumo Pontífice fora escrito em 83 páginas. Vítima de desastre de avião, morria em Portugal o primeiro-ministro Sá Carneiro. Aparelho batera em fios de alta tensão, explodindo. Com Sá Carneiro, morreram outras 6 pessoas, entre as quais sua mulher. Dia 5 de dezembro, assumia interinamente o cargo de primeiro-ministro de Portugal, o chanceler Diogo Freitas do Amaral. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. Ainda 5 de dezembro. Era inaugurado em Manhuaçu o novo supermercado Pague Menos, numa área de quase 800 metros quadrados, o maior da região. 7 de dezembro, comunidade de Manhuaçu estava triste. Morria Rafael Isidoro Pereira Filho, o popular capitão Maia. 8 de dezembro, em Portugal, general Antônio Ramalho Eanes vencia as eleições presidenciais para um segundo mandato. Em El Salvador, eram encontradas mais vítimas da violência política do país, entre as quais 4 freiras norte-americanas. 8 de dezembro, era assassinado friamente em Nova York o ex-Beatle John Lennon. Assassino identificado por David Mark Chapman, dado como doente mental, fora preso em flagrante e se encontra recolhido em prisão especial. 9 de dezembro, inundações em Minas e Espírito Santo, por causa de fortes chuvas. Na cidade mineira de Mantena, tromba d'água danificara 65 casas. Muitas famílias ficaram ao desabrigo. 10 de dezembro, morria no Rio o jornalista, compositor e escritor Davi Nasser. 14 de dezembro, era escolhido em Portugal o novo primeiro-ministro do país, Francisco Pinto Balsemão. 15 de dezembro, em Bali, na Indonésia, realizava-se mais uma reunião da OPEP. O preço do barril de petróleo fora fixado entre 32 e 41 dólares, a vigorar nos primeiros meses de 81. A essa prospecção, desistia de sua descoberta de petróleo a 50 quilômetros de Ilhéus, na Bahia. O poço fora considerado subcomercial. Mais água doce do que óleo. Perfuração chegara a 780 metros. 17 de dezembro, o presidente Figueiredo assinava a nova lei em defesa do direito autoral. 18 de dezembro, pedia demissão o ministro da Comunicação Social, Saíde Pará. Fora também extinta a SECOM, passava a responder pela vaga deixada, acumulando cargo, o secretário particular da presidência, Heitor Aquino. 19 de dezembro, morria em Moscou, aos 76 anos, o ex-primeiro-ministro soviético, Alexei Kosygin. Ainda 19 de dezembro, morria em Cuernavaca, no México, aos 71 anos, o ex-presidente argentino, Héctor Câmpora. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 21 de dezembro, enchentes no Paraná e Santa Catarina. Nível do rio Itajaí subia 12 metros, o mesmo acontecendo com afluentes do rio Iguaçu no Paraná. Naqueles dois estados sul do país, residências e barracos foram arrastados pela correnteza das águas, deixando muitas famílias ao desabrigo. Ainda 21 de dezembro, morria no Rio de Janeiro, aos 68 anos de idade, o jornalista, escritor e teatrólogo Nelson Rodrigues. 22 de dezembro, aos 72 anos, morria no Rio de Janeiro, Almirante, produtor de rádio, jornalista e grande compositor. 22 de dezembro, Papa João Paulo II divulgava no Vaticano ao mundo sua mensagem de Natal. Na fala papal, o sumo pontífice condenou a guerra, a injustiça e o terrorismo. Retrospectiva 1980, produção do Departamento de Rádio e Jornalismo da Rádio Manhuaçu. Apresentação: José Maria de Moraes, Vantuil Ferreira. Mês de julho, dia 1º. Frustração para o governador de São Paulo, Paulo Maluf. O poço que a empresa Paulo e Petro perfurava em Piratininga encontrava apenas indícios de óleo, porém não comercial. O poço era cimentado. A perfuração chegara a 2.200 metros de profundidade. O Papa João Paulo II cumpria o programa de seu segundo dia de visita ao Brasil. Visitou o presídio da Papuda em Brasília e no mesmo dia chegava a Belo Horizonte. O cartório do registro civil em Tatuí, São Paulo, proibia registro de crianças cujos nomes levassem as letras Y, K e VW. O ex-chá do Irã, Reza Pahlev, dia 1º de julho, era submetido à nova operação do Baço do Cairo, capital egípcia. Na Bolívia, ex-presidente Hernán Siles Suazo obtinha o maior número de votos, superando os outros candidatos Hugo Banzer e Victor Paz Astensoro. Dia 2 de julho, durante presença do Papa João Paulo II em Belo Horizonte, nasciam na capital mineira trigêmeos que receberam os nomes João Paulo I, João Paulo II e Joana Paula. Dois meninos e uma menina. Os trigêmeos são sobreviventes. Em Buenos Aires, no cemitério de La Chacarrita, eram presas 40 pessoas. Festejavam o 6º aniversário da morte de Juan Domingo Perón. O Papa João Paulo II chegava ao Rio de Janeiro. 21 romenos fugiam num avião soviético e pediam asilo na Áustria. O Papa João Paulo chegava a São Paulo. Dia 3 de julho, morria em Amã o primeiro-ministro da Jordânia, Abdel Hamid Shahar. Dia 4 de julho, operários no Cairo trabalhavam na preparação do túmulo para Reza Pahlev. Médicos egípcios não acreditavam na recuperação do estado de saúde do ex-monarca. O Papa João Paulo II chegava a Porto Alegre e depois a Curitiba, capital do Paraná. 7 de julho, o Papa João Paulo II chegava na parte da tarde a Recife, procedente de Salvador, na Bahia. Morria o general Rodrigo Otávio Jordão Ramos. Fora sepultado em Brasília. 8 de julho, o Papa João Paulo II chegava a Teresina, no Piauí. Morria em Brasília o bispo Dom Daniel Tavares Barreta Neves. 9 de julho, morria no Rio, aos 66 anos de idade, o poeta e compositor Vinícius de Moraes. Era sepultado em Tóquio o corpo do primeiro-ministro japonês Masayoshi Ohira. 9 de julho, o Papa João Paulo II chegava a Fortaleza, onde abria o 10º Congresso Eucarístico Nacional. 10 de julho, Papa João Paulo II chegava a Manaus, última etapa de sua visita ao Brasil. Ministro do Trabalho Murilo Macedo viajava aos Estados Unidos para discutir legislação trabalhista daquele país. Seu encontro fora realizado com 20 empresários. 11 de julho, 18 horas e 30 minutos, Papa João Paulo II deixava o Brasil regressando a Roma. 15 de julho, morria na Espanha em desastre ferroviário o jovem manhuaçuense Antônio Julião. 18 de julho, era deposta na Bolívia a presidenta Lídia Gayler. Golpe de Estado fora comandado pelo general Luiz Garcia Mesa. Cerca de 399 empregados da TV Itacolomi, emissora associada Caçada, reuniam-se no Sindicato dos Jornalistas Profissionais. 20 de julho, domingo. Após longa espera, chegava finalmente a Manhuaçu o corpo do jovem Antônio Julião, falecido num trágico desastre ferroviário na Espanha. Urna mortuária, ficara alguns minutos na Capela Santo Antônio e logo em seguida rumava para o cemitério local. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. Apresentação: José Maria de Moraes, Vantuil Ferreira. 26 de julho, prefeito de Manhuaçu, Camilo Nassif, inaugurava várias obras em Palmeira e no córrego Palmeirinha, tais como a ponte de concreto José Florencio Prata Filho e a escola municipal Apolinário Anacleto. Às inaugurações comparecerá o deputado estadual Mário Assad. 27 de julho, morria no Egito o ex-chá do Irã Reza Pahlavi. Chegava ao fim o ex-monarca, bem como seu exílio no exterior. Fora sepultado no Cairo com honras de chefe de Estado, a mando do presidente Anwar el-Sadat. No Irã, morte de Reza Pahlavi era recebida com alegria e o povo, bem como líderes da Revolução Islâmica, saíram às ruas em clima de festa. 29 de julho, a música jovem perdia um grande ídolo. Aos 36 anos de idade, morria em São Paulo, vítima de derrame cerebral, o cantor Paulo Sérgio. Era natural de Alegre, Espírito Santo, e deixou viúva Raquel, além de um filho, Rodrigo, de 6 anos. Paulo Sérgio fora sepultado na capital paulista. Retrospectiva 1980, produção do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio Manhuaçu. Apresentação Vantuil Ferreira, José Maria de Moraes. Mês de agosto, dia 1º, vítima de uma derrapagem em seu Alfa Romeo na Alemanha Ocidental, morria o famoso piloto de Fórmula 1, o francês Patrick Depailler. Baixas temperaturas no sul do país. Em Alegrete, Rio Grande do Sul, registrara-se 4 graus e meio abaixo de zero. 2 de agosto, a estudante alemã Inderborg, acusada de atividades subversivas em Pernambuco, era expulsa do país por decreto do presidente Figueiredo. 4 de agosto, ônibus da empresa Itapemirim batia numa carreta carregada com açúcar na BR-101. No acidente, os dois veículos pegaram fogo, matando os 25 passageiros do coletivo, além dos motoristas de ambos os veículos. Desastre fora anotado na ocasião pela polícia rodoviária no quilômetro 267, perto de Rio Bonito. 7 de agosto, era libertado pela polícia que interviu o doente mental Pedro Miguel da Silva, em Dom Basílio, na Bahia, após passar 43 anos acorrentado. 10 de agosto, Manhuaçu comemorava o dia do seu padroeiro, São Lourenço, com grandes festividades. Ainda 10 de agosto, 11º Batalhão da Polícia em Manhuaçu comemorava mais um aniversário, 17 anos. 11 de agosto, em Blumenau, Santa Catarina, avião batia em fios de alta tensão explodindo em seguida. Todos os seus 5 ocupantes morreram. 12 de agosto, era roubada a caminhoneta da funerária São José de José Perígolo. Veículo fora abandonado perto da ponte da aldeia na BR-262. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 16 de agosto, em Manhuaçu prosseguia intensamente a vacinação de crianças contra poliomielite, paralisia infantil. 17 de agosto, prefeito Camilo Nassif inaugurava escola no distrito de Santo Amaro. 19 de agosto, a Embraer realizava voo inaugural do avião T-27, o primeiro turbo-hélice de treinamento militar projetado e desenvolvido no Brasil. Chegava a Brasília para uma visita oficial o presidente argentino general Jorge Rafael Videla. 26 de agosto, secretário particular do presidente Figueiredo, Heitor Ferreira, passava a exercer também as funções de secretário do Conselho de Desenvolvimento Político. Zimbabwe, depois de 10 anos de guerra, era admitido na ONU após conquistar sua independência. 26 de agosto, faltava água na cidade. Prefeito Camilo Nassif veiculava campanhas para que economizassem o precioso líquido e evitassem lavar carros nas ruas. 27 de agosto, Papa João Paulo II celebrava no Vaticano missa especial aos poloneses, tendo em vista um movimento grevista em sua pátria. Diretoria de Aeronáutica Civil proibia servir bebida alcoólica a bordo de aviões comerciais brasileiros. 27 de agosto, atentado à bomba na Câmara Municipal do Rio e na sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Várias pessoas saíram na ocasião feridas e uma vítima fatal morrera, dona Lida Monteiro da Silva, secretária e funcionária naquela entidade. Retrospectiva 1980, produção do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio Manhuaçu, apresentação José Maria de Moraes, Vantuil Ferreira. Mês de setembro, No Egito, por determinação do presidente Anwar el-Sadat, era suspenso por um mês o abate de gado no país a fim de conter altas taxas de inflação. No maciço São Gotardo, Alpes Meridionais, suíços, era aberto ao tráfego o túnel mais comprido do mundo, 16 quilômetros e 160 metros. Dia 3 de setembro, 11º Batalhão da Polícia Militar em Manhuaçu realizava no Cine Dom Bosco o concerto da Independência. Hua Guofeng, primeiro-ministro da China, anunciava seu pedido de renúncia, indicando seu sucessor, Zhao Ziyang. 4 de setembro, galerias do Congresso em Brasília amanheciam lotadas. Era aprovada a emenda Anísio de Souza, que prorrogou mandatos de prefeitos e vereadores por mais 2 anos. Entravam em vigor as novas tarifas postais em cerca de 25%. Aumento fora o último do ano, quando a selagem simples de uma carta passou de 4 para 5 cruzeiros. 10 de setembro, prefeitos de cidades vizinhas e de Manhuaçu reuniam-se no Salão do Tiro de Guerra, local com dirigentes da Caixa Econômica Estadual e demais autoridades, quando anunciaram lançamento do plano Pro-Morar Casas para Trabalhadores de Baixa Renda. Dia 11 de setembro, chilenos votavam no plebiscito dando continuidade do regime do general Augusto Pinochet. 12 de setembro, golpe de Estado na Turquia derrubava o primeiro-ministro Süleyman Demirel. Era assaltado em Brasília o deputado Genival Tourinho, do PDT. 15 de setembro, começava em Viena, Áustria, mais uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. O primeiro-ministro do Irã, Ali Rajai, e Abu Hassan Barzani escapavam de atentado provocado pelo governo do Iraque. Era o começo da guerra entre os dois países. 250 empregados da aviação do Afeganistão chegavam a Frankfurt, Alemanha Ocidental. Pediram asilo político. 17 de setembro, terminava a reunião da OPEP sem resultados positivos. Cada nação colocava o preço que bem entendesse em seu petróleo, ou seja, optavam pelo mercado spot. 17 de setembro, ex-ditador da Nicarágua, Anastácio Somoza, era morto em atentado no centro da capital paraguaia, bem como seu guarda-costas e o motorista. Veículos ficaram estraçalhados, bem como os corpos das vítimas. Atentado fora planejado com assassinos disparando de um prédio munidos de bazuca. Era liberada para Manhuaçu água do Manhuaçuzinho. Medida fora para testes caído no ladrão. 18 de setembro, começava oficialmente no país a Loto, loteria de dezenas. Notas falsas de 1.000 cruzeiros apareciam no Banco Nacional em Manhuaçu. Rapaz acompanhado de mulher bonita roubava um lavrador na Praça 5 de Novembro em 14.000 cruzeiros. A polícia apreendia em Manhuaçu várias máquinas de costura Singer. Mercadoria fora vendida aqui numa transação enrolada. Chegava a Miami a 19 de setembro o corpo do ex-ditador da Nicarágua, Anastácio Somoza, onde fora sepultado. A Petrobras descobria petróleo na bacia terrestre do Espírito Santo, na costa do Rio Doce. Óleo super leve, especial para o refino de óleo diesel e gasolina. Chegava a caixa de abastecimento de Manhuaçu, água do Manhuaçuzinho. Governo de Seul, Coreia do Sul, confirmava a pena de morte contra o líder da oposição, Kim Dae-jun. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 21 de setembro, começava a guerra entre Irã e Iraque, com violentos ataques do Iraque ao aeroporto de Teherã. Ao fazer exibições, avião utilizado na Segunda Guerra Mundial caíra em Londres. 7 mortos. 22 de setembro, aumentavam-se intensamente os combates entre Iraque e Irã. Iraque avançava e dominava a região do Shatt al-Ahad. Iraque voltava a atacar o aeroporto do Irã. A Copa Real realizava reunião no Clube Recreativo de Manhuaçu. Aumentavam-se os conflitos entre Iraque e Irã. Governo do Iraque bombardeava a refinaria de Abadan, uma das maiores do mundo. 23 de setembro, choques armados prosseguiam entre Iraque e Irã. Desta feita, no Estreito de Hormuz, chanceler brasileiro Saraiva Guerreiro mandava ver situação de brasileiros na área de guerra. 24 de setembro, brasileiros que trabalhavam no Iraque dobravam suas atenções e começavam a deixar o país via Turquia. Aumentava a guerra entre Iraque e Irã. Era aberto no Ceará pelo ministro das Comunicações, Haroldo Correia de Matos, o 12º Congresso de Radiodifusão. Em Pernambuco, 20 mil trabalhadores da zona canavieira entravam em greve. 24 de setembro, morria em acidente de caminhão na Via Dutra, perto de Volta Redonda, o motorista de Manhuaçu, Hilton Pio dos Santos. Iraque cancelava suas exportações de petróleo. No Brasil, o presidente Figueiredo convocava reunião de emergência. Chegou a se cogitar em racionamento de combustíveis.